para pessoas que gostam de argumentos abstratos. E o professor já note como um trabalho com textos. O sujeito pode terçar argumentos abstratos e analisar textos pelo resto da sua vida, sem amadurecer nem um pouco no sentido da consciência integrada, da ordem na alma. O que ele faz pode ter algo a ver com a filosofia, mas não é filosofia de maneira alguma. O que aí se chama de filosofia é, na melhor das hipóteses, uma ocupação de nerds escrupulosos que não toleram um erro de lógica ou uma citação capenga, mas permanecem existencialmente atrofiados, incapazes de aprender as mais óbvias motivações das suas palavras e as implicações mais inevitáveis da sua atitude na sociedade. Eu dou um exemplo. Quando você estuda a biografia de filósofos como Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, são os fundadores da escola analítica, você vê que essas atitudes políticas deles são de uma imbecilidade a toda prova, de uma falta de lucidez completa. Quer dizer, o Bertrand Russell, no tempo que ele era anticomunista, ele propunha um bombardeio atômico preventivo da União Soviética. Ele disse: ah, nós vamos acabar com o comunismo, matando todos os comunistas de uma vez. Mas essa ideia que se tenha, né? Você vai bombardear. Quantos comunistas tem lá? 1 milhão? Só que você vai matar 200 milhões de pessoas, pô. Né? Você mata os comunistas e os que não são comunistas juntos, entendeu? E depois, mais tarde, virou pró-comunista e fez aquela palhaçada do Tribunal Russell dos Crimes de Guerra do Vietnã, né? E no meio disso fez uma série de experiências sociais absolutamente loucas, envolvendo inclusive crianças, né? Wittgenstein, então, a vida inteira de uma desorientação total, e o Carnap é um dos caras que ajuda a introduzir influência comunista nos Estados Unidos. Sim, ele pessoalmente não era comunista, mas era um idiota, se deixava manipular. Então, peraí, o indivíduo, ele entende tanta coisa, mas ele não sabe onde ele está, o que ele está fazendo, né? Quer dizer, nem mesmo para filosofar a partir da circunstância social e cultural, nem mesmo disso esses caras são capazes, né? Então, quer dizer, só são capazes de lidar tecnicamente com conceitos já totalmente elaborados e estereotipados. Então, a inteligência desses caras é um tipo de arte combinatória. Eles sabem fazer combinações de ideias, né? E são sempre combinações construtivas, né? E chama-se analítico por quê? Você não está fazendo análise nenhuma. Na verdade, você está fazendo apenas construções. Construções lógicas, né? Analítico seria voltar desde as ideias até as condições básicas. Não apenas fragmentar uma afirmação nas suas componentes. Isso é pura análise lógica. Mas a filosofia analítica, não no sentido só da análise lógica, mas da análise ontológica, de você recuar desde as constelações de ideias até os seus componentes básicos e universais, né? A ordem na alma é com certeza um tipo de perfeição, mas não no sentido de uma completude final, e sim de uma integração dinâmica. Algo que se aproxima menos da imagem estática de uma joia bem lapidada, que da do músico que, nota após nota, vai reencontrando a unidade da frase ainda não terminada. Não é a perfeição da coisa perfeita, mas de um contínuo perfazer-se, que nunca se perfaz, né? Pois isso nem precisa dizer, nós estamos vivos ainda, então a nossa busca da perfeição não é para encontrar uma forma acabada, mas uma forma que consiga manter-se ao longo de todas as suas transformações e integrar todos os elementos entrópicos que procuram dissolvê-la. A Igreja bem viu que as virtudes espirituais não florescem antes das cardeais ou naturais: prudência ou sapiência, temperança, força e justiça. Mas era evidente para mim que essas não se acumulavam como dons separados, e sim giravam em torno de uma consciência centrada e responsável, como meros aspectos abstraídos de uma realidade concreta. No sentido originário, a palavra virtude não designa um bom hábito, mas uma força, um poder que vem de dentro da alma. Por isso mesmo, não cabia reduzir a ordem da alma à perfeição da conduta. A conduta pode ser moldada desde fora pela mera aquisição de hábitos. Mas a questão decisiva é: esses hábitos estão integrados na alma e na consciência como expressões da personalidade total, ou apenas as adornam como penduricalhos exteriores? Por exemplo, quando diz: ah, vou adquirir o hábito de rezar. Muito bom hábito, né? Você vai adquirir a chamada virtude de religião. Você segue a religião, você reza, faz as práticas todas, etc, etc. Porém, quando você reza, o que acontece na sua mente? Né? Não desperta milhões de perguntas? Não deixa você numa confusão tremenda que você cuja solução você busque de novo na própria oração. Então há um esforço de integração da experiência orante na personalidade. Ou então o hábito de orar fica como um penduricalho exterior, que ele está rezando, quando ele está rezando está tudo em ordem, mas a alma dele continua na mesma confusão de antes. Então é uma alma tosca, disforme, a qual se acrescentou desde fora um bom hábito. A maior parte das pessoas que são religiosas acredita que isso basta. Entendeu? Mas isso aí é como você botar uma bonita embalagem num produto estragado. Ele precisa algo mais. Quer dizer, fala, quero ter as virtudes. Eu falo, mas escuta, não existe virtudes. Vir quer dizer homem, varão. Então, você designa uma força. A força, ou ela vem de dentro de você, ou não tem nenhuma. Você não pode adquirir uma virtude aí de fora. Você vai ter que integrá-la na profundidade do seu ser e transformá-la num poder que você tem. Então, como é feia a bela conduta quando reveste uma alma tosca, fragmentária e superficial. Quer dizer, idiotas tentando fazer o bem, o mundo está cheio. Sem a menor sombra de dúvida, o que me interessava era a perfeição puramente interior da consciência enquanto tal, mesmo que não se refletisse na conduta de maneira imediata e reconhecível. Então, esse é o problema. Por exemplo, você tem um mau hábito qualquer, você pode tentar se livrar dele. E você pode fazer isso até através de reflexo condicionado. Então, você, cada vez que você faz aquela coisa, você recebe um choque, você para de fazer. Então, quer dizer, do mesmo jeito que você incorpora a virtude como sendo uma dor no exterior, você se livra do mau hábito como sendo a mudança de uma casca. Não houve mudança interior efetiva. Então, uma coisa é você se livrar de um mau hábito, e outra coisa é você fazer com que você encontrar a profundidade do impulso da onde esse mau hábito tira a sua força e fazer com que este impulso se transforme na busca de uma coisa boa. Está entendendo? Então você, é nesse sentido que Santo Agostinho diz que as virtudes são feitas da mesma matéria dos pecados. Esta força, esta virtude, esta força que às vezes pode ser maligna que está dentro de você, que ela se transforma numa força para o bem. Mas não pode ser só pela aquisição de um hábito. Hábito é uma coisa que você tem, haber, do verbo haver, como na contabilidade, tem a coluna do deve e do haver. Então você tem um haver a mais. Não é assim. Isso é só você estar só se recobrindo de uma aparência melhor, mudou a sua conduta. As pessoas acham que você está melhor, mas digo, mas peraí, mas e você mesmo? Você parecer melhor para os outros não é a mesma coisa que você ter melhorado efetivamente. Para ter melhorado efetivamente, é necessário que você vá até a profundidade daquela força e a transfigure. Este processo é muito complicado e ele pode não se traduzir em nenhuma melhora exterior da conduta imediatamente. Quer dizer, exteriormente você continua tão ruim quanto antes, mas por dentro você está melhorando. E mais dia, menos dia, o efeito daquilo vai aparecer. Agora, se você está preocupado só com a conduta primeiro, então aí você bloqueou o caminho de uma transformação mais profunda. É por isso que eu fico irritado com gente moralista que fica ensinando bons hábitos para os outros. Ele só tem um jeito de você insuflar um bom hábito na mente de uma pessoa. Se ela sentir que desde a sua profundidade, a profundidade do seu coração, está indo uma coisa boa para dentro do coração dela, você desperta uma coisa que vem de dentro dela. E virar de dentro dela. Só assim. Não tem outro jeito. Agora, se eu simplesmente mando o nego parar de fazer isso, ou mando ele fazer aquilo, eu estou pondo uma vestimenta diferente nele. Ele vai se tornar mais tolerável para mim. Mas não quer dizer que ele melhorou efetivamente. Então esse negócio de querer corrigir os outros, eu digo, bom, você pode corrigir os outros, você pode melhorar os outros muito. Mas só se a força, a influência que você está exercendo vem muito profunda do seu coração e se impregna no outro. Aí sim. É um processo que às vezes não dá nem para você verbalizar. e que não tem nada a ver com disciplina exterior, com aquisição de hábitos, etc. Não estou desprezando a aquisição de hábitos nem a disciplina exterior. A disciplina exterior visa a tornar você menos intolerável para o seu ambiente social, né? Para o negro ter o mau hábito de bater na mulher. Bom, você vai lá e diz, se você continuar batendo, eu vou chamar a polícia, eu vou te dar uma porrada, ele para, né? Isso quer dizer que socialmente ele se tornou mais fácil da gente aguentar, mas não quer dizer que ele melhorou, entendeu? Então ele parou de bater na mulher e começou a bater no cachorro, por exemplo, né? Para a sociedade em torno, sem dúvida, melhor. Mas não é uma mudança profunda, né? Então, com relação a você mesmo, também tem isso. Quer dizer, o que você quer? Você quer mudar de hábito para você não impressionar as pessoas tão mal? Hein? Ou você quer mudar profundamente, ainda que as pessoas não percebam que você melhorou? Um dia você tem que fazer essa escolha, porque as duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil de fazer. Né? É o absurdo dos absurdos que o exercício de algo chamado filosofia seja separado do desenvolvimento da consciência, da luta por uma personalidade completa e integrada. Uma personalidade só pode ser completa e integrada se ela for construída desde a consciência que você tem das experiências fundamentais que a formaram. Então daí você pode dizer assim, eu sei quem eu sou. Eu lembro o Dom Quixote, que eu adotei como minha divisa, e eu sei quem sou. Eu sei o que se passou comigo, eu sei o que me aconteceu, eu sei o que me formou, eu sei as escolhas que eu fiz. Ou como eu disse um dia para mim, quando eu estava fazendo a barba, pô, eu já sei tudo a meu respeito, ou seja, eu não sou mais novidade para mim, Você não imagina como isso é delicioso, você poder chegar e dizer, eu não sou mais problema para mim, agora eu sou um problema para os outros, Então, enquanto você é um problema para você mesmo, você não tem objetividade nas suas ações. Então você não age sobre o mundo exterior. Você fica só no impulso, você está entendendo? E esse impulso pode ser tremendamente intenso, né? Você pode... Contraproducente. E quanto mais vontade você tem, mais impotente você fica. Agora, chega o dia que você não é mais problema para você. Você já entendeu como é que é. Então agora você pode pensar, você começa a adquirir objetividade. Então você sabe como, se você sabe quem é você, então você sabe mais ou menos o que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. E daí dá para você fazer um plano e começar a agir. Então, eu gostaria de poder ensinar isso. Eu posso, estou ensinando de algum modo, mas eu só estou ensinando a fórmula geral, né? Para ensinar mesmo na prática, eu precisaria que as pessoas tivessem aí todo dia. Não dá para fazer isso, mas pelo menos a forma eu estou dando, né? E com isso, André, é possível despertar forças interiores de muita gente. Se o indivíduo descobre o que, que é, vamos dizer, são bases universais da sua personalidade, então ele sabe o que é uma certeza e o que é uma certeza imediata e inegável. Então, aí ele se torna, pela primeira vez, se torna capaz de um negócio chamado honestidade intelectual. Honestidade intelectual é você não negar, não fazer de conta que sabe o que não sabe e não negar que sabe aquilo que sabe. Então, quer dizer que a diferença entre o saber e o não saber tem que ficar nítida para você. Só, isto eu sei porque eu estava lá, eu vi, fui eu que fiz. Né? Eu não posso provar isso para ninguém, mas eu também não preciso provar isso para ninguém porque é para a minha orientação mesmo, né? E, vamos dizer, esta descoberta, isto é que é o central na filosofia. Não é convencer os outros de nada, não é provar coisa nenhuma, né? Provar é uma atitude que vem depois e só serve para as polêmicas públicas, não para a filosofia, né? Serve, por exemplo, para um julgamento num tribunal, para uma decisão no parlamento, etc, etc. Mas para a busca da sabedoria, isso não tem importância nenhuma, não é isso? Você, o próprio Eric Wagner fala, essa maneira de querer ficar provando tudo, né? Para com isso, né? O que importa é você descobrir, você saber, né? Aqui, se você concentra na prova, você está concentrando na periferia, na casca do negócio, e não no miolo, né? Então, se você fala disso na faculdade de filosofia, responderão que isso é autoajuda ou assunto da faculdade de psicologia. Mas como se pode buscar a verdade sem levar em consideração a qualidade da consciência que empreende a busca? Quer dizer, é a ação sem sujeito? Então eu chego lá na faculdade, eu sou um sujeito neurótico, construí toda a minha vida na base da mentira para mim mesmo, e eu vou lá, eu aprendo, né, dialética de Aristóteles, ou lógica analítica, eu vou descobrir a verdade? Você não vai descobrir coisa nenhuma, você vai ficar num falatório sem fim. Quer dizer, se a sua formação filosófica não adquire você, não ensina você a adquirir essa densidade da experiência consciente, você nunca vai ser um filósofo. Você pode ser um professor de filosofia, você pode falar a respeito de filosofia, mas exercer a filosofia você não pode. Porque é isto, esta capacidade de ir até a raiz da experiência humana e captar nela o que ela tem do universal, isto é o que singulariza Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Duns Scott, né, os grandes filósofos, né? Recentemente, para compensar esse handicap, inventaram uma frescura chamada filosofia clínica, na qual o filósofo profissional se torna um dublê de psicoterapeuta. Então, descobriram, a partir de investigações feitas a partir dos anos 50, descobriram, falaram, olha, a filosofia, na sua origem, ela não era uma atividade só teorética, ela era um modo de vida, era um estilo, era uma disciplina, e isso foi muito importante, isso foi toda a antiguidade que aconteceu isso, e nós temos que restaurar isso. Então, Pierre Hadot, por exemplo, é um dos autores que estuda isso, fez estudos absolutamente brilhantes sobre isso. E daí, na geração seguinte, aparece o cara e fala, ah, então nós temos que complementar aqui, a filosofia tem que ser, né, uma busca da sabedoria. Então vamos ensinar as pessoas a buscar a sabedoria. Então cria um negócio chamado filosofia clínica. Eu digo, mas peraí, você está falando duas coisas. Por um lado, você tem os grandes problemas filosóficos da gnoseologia, da metafísica, etc. E por outro lado, você tem um trato de problemas psicológicos individuais. E onde você mete, por exemplo, a orientação do indivíduo em todo o meio cultural, a posição dele na história, a posição dele na política do dia, a posição dele em relação à vida econômica? Não tem. Então você está pegando dois estereótipos e juntando para tentar fazer uma coisa de verdade, né? Isso não, realmente não é possível. E se você falou filosofia clínica, você já está no ponto errado. Não é coisa de filosofia, mas filosofia no seu sentido integral, originário, né? Muito bem, acho que não, acho que... Mas eu vou ler só esse parágrafo. Como se a psicologia clínica não fosse ela mesma um campo profissional previamente delimitado e pudesse infundir no aluno as virtudes cardeais? O que é que a psicologia clínica tem a ver com a conquista das virtudes cardeais? Absolutamente nada, né? Aí a pessoa vai dizer, ah, mas isso é religião. Então o negro vai lá no padre, o padre vai ensinar a rezar, ir na missa, confessar, comungar. Bom, pode ser que tudo isto atraia a misericórdia de Deus e ele infunda alguma coisa em você. Mas isso depende de Deus. E nós não podemos controlar o que Deus vai fazer. Então nós temos que fazer a nossa parte também, né? Como se articulando duas profissões especializadas com campos estritamente recortados se pudesse atingir o âmago da consciência e desenvolver desde dentro? Como se a perspectiva mesma do psicólogo clínico não implicasse a mais estrita neutralidade quanto aos valores morais? É? Morais, religiosos, políticos e existenciais do paciente. Isto é, quanto a tudo o que é mais vital para o exercício da filosofia no seu sentido clássico. Então, não há necessidade de uma nova disciplina. É? O que precisa aqui é o que Sócrates chamava de filosofia. Pô. É isso? Muito bem. Então, hoje não vai ter sessão de perguntas, porque nós já ocupamos as duas etapas aqui. Na semana que vem, ou prosseguimos com isso, ou, se no meu arbítrio me parecer mais conveniente, voltaremos ao Kant. Tá bom? Tem algum aviso para dar? Ah, eu queria dar um aviso. O Bené Barbosa, com essa campanha que ele faz contra a ideia, maldita ideia do desarmamento civil, ele está gastando um dinheiro maluco com viagem, com publicação, etc, etc. Ele está precisando de uma ajuda financeira para isso. Então, olha lá no meu site, tem uma maneira no meu Facebook, perdão. Tem lá um link para vocês contribuírem. Tem algum outro aviso que precisava dar? Eu já tinha alguma coisa que eu queria falar para todo mundo aqui. E agora não lembro. Bom, que dia? Nós ainda temos uma semana de aula. Hoje é dia 14. Sábado, dia 20, faz Não, até o dia 20 tem aula normalmente. E depois salto Natal, e depois do Natal temos aula normalmente. Não vai, nada vai parar, vai tudo continuar do mesmo jeito. Tá. Não, não, não é dia de Natal, é logo depois do Natal. Né? Mas eu tinha realmente um outro assunto que eu queria mencionar aqui, mas eu acho que agora apagou. Do Carlos Nadalim, claro. Então, eu queria recomendar para vocês esse curso do Carlos Nadalim. Por quê? Eu vejo que os alunos que chegam, mesmo os mais inteligentes, têm deficiência de linguagem, deficiência grave. Por quê? Porque aprenderam no método, maldito método socioconstrutivista. Então, quando é assim, o indivíduo, por mais que ele estude, por mais que ele leia, por mais culto que ele seja, ele não tem, por assim dizer, o reflexo ortográfico. Eu digo para vocês, eu nunca aprendi ortografia na minha vida, nunca estudei e sempre escrevi com ortografia certa. É um instinto que você adquire. Por quê? Porque eu aprendi pelo método antigo, então você tem a consciência fonológica, portanto você vai ter a consciência prosódica, a consciência ortográfica, etc, etc. Mas o pessoal que foi educado a partir dos anos 70, 80, ih, meu Deus do céu, que aprendeu a ler a partir dos anos 70, 80, é muito difícil ter isso. Então, o curso do Carlos Nadalim recupera isso. Ele não é só para criança. Não, é? O ganho cognitivo que você tem passando por todo esse passo a passo que o Carlos explica. Então, isso assim, faz muito bem para a criança, faz muito bem para o adulto também. Vocês vão ver que o próprio rendimento de vocês neste curso vai aumentar com isso. Porque esse era o meu grande desespero. Eu falei, não tenho o menor talento para educar, para alfabetizar a criança, tá entendendo? E eu via e falava, pô, mas até os meus melhores alunos têm esse problema, como é que eu faço? Eu não tenho solução, o máximo que eu posso fazer é implorar a Deus que dê uma solução. E ele deu a solução, ele trouxe o Carlos Nadalim. Então eu recomendo que você realmente faça o curso dele. Né? Aqueles que têm filho, quanto para os filhos, mas que não tem, faça para você mesmo, você vai sair ganhando de qualquer maneira. Então acho que é isso. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.